lamentavelmente, chegamos a esse ponto. Não planejei, mas se tornou inevitável o confronto. Só da sua espécie eu abrigo 6 milhões. Mesmo assim você faz guerra, armas, fabrica canhões. Com os recursos que eu tenho, eu me defendo, te devolvo, mando sinais, você não aprende, eu não entendo. O que mais vai precisar acontecer? Quantas criaturas ainda vão precisar morrer? O que deu em vocês? Eu só vejo horror, rancor. Imaginava uma vida de harmonia e amor. Quero saber onde foi o ponto que se perdeu. Será que alguém pode explicar o que aconteceu? Mesmo assim, meu pai permitiu mais um dia. Mas eu confesso honestamente que eu não queria. Tô sem forças, me ajude, senão eu morro. Meu nome é Terra e eu tô pedindo socorro. Estou pedindo socorro, por favor. Atendo meu clamor. Estou pedindo socorro, por favor. Será que tem alguém aí? Estou pedindo socorro, por favor. Atendo meu clamor. Estou pedindo socorro, por favor. Será que tem? Será que tem alguém aí? Na minha essência eu sou como um predador. Não sei cuidar do mundo que me deu o Criador. Por vários anos, décadas e milênios, a aniquilação ganhou medalha de prêmio. Ecossistema falido, planeta corrompido. A terra sangra, mas ninguém quer dar ouvidos. Devastação, destruição no último grau. Ninguém se importa com nada, parece natural. Animais extintos, mares poluídos, reservas ecológicas à beira do abismo. Doenças proliferam através de mosquitos. A terra agoniza no último suspiro. Foi tudo pela grana, foi tudo pela ambição. Sem se preocupar se haveria restauração. Pode ser tarde pra tentar mudar esse jogo. A terra agoniza pedindo socorro. Estou pedindo socorro, por favor. Atendo meu clamor. Estou pedindo socorro, por favor. Será que tem alguém aí? Estou pedindo socorro, por favor. Atendo meu clamor. Estou pedindo socorro, por favor. Será que tem? Será que tem alguém aí? O incêndio criminoso por cigarro, quem provocou? O desmatamento, você me humilhou. A pesca predatória por ganância e dinheiro. Em busca do vil metal, fez da serra um formigueiro. Sem honra e limite, cego pra conquistar, explorar, derramar petróleo no mar. Eu tô aquecendo e a geleira derretendo. O mar tá enchendo, invadindo lares, inocentes morrendo. Crianças nascem com hidrocefalia. Sem comer, a mãe reza pra terminar mais um dia. Porque dormindo ela acha que engana a fome. Você luta, a mãe chora enquanto o seu filho dorme. O que eu posso fazer? Eu não consigo reagir. Eu mostro os resultados, eu tento impedir, mas continuo sem forças. Me ajude, senão eu morro. Meu nome é Terra e eu tô pedindo socorro. Estou pedindo socorro, por favor. Atendo meu clamor. Estou pedindo socorro, por favor. Será que tem alguém aí? Estou pedindo socorro, por favor. Atendo meu clamor. Estou pedindo socorro, por favor. Será que tem? Será que tem alguém aí? Estou pedindo socorro, por favor. Atendo meu clamor. Estou pedindo socorro, por favor. Será que tem alguém aqui? Estou pedindo socorro, por favor. Atendo meu clamor. Estou pedindo socorro, por favor. Será que tem alguém aqui?